eterno, em espírito e em verdade. A Bíblia diz que um dia na casa de Deus é muito mais do que mil fora deles. Louvado seja Deus, e é bênção poderes adorar a Deus em um, dois, três cultos, né? Quem precisa se encher do Espírito Santo, adorar publicamente é uma grande bênção para o seu coração. E eu fiz questão de estar no culto hoje para estar com os irmãos, né? Pelo menos uma vez por mês ou duas. Nesse mês serão duas, eu estarei nesse culto de 19h30 com vocês. E o sermão de 5h30 foi um pouco mais pancada, porque nós estamos expondo Romanos, foi Romanos 1, de 18 em diante. Eu estou achando que quem não quer receber muita pancada vem de 7h30, hein? Estou brincando. Mas Deus foi conosco, com exposição mais densa, Romanos 1, de 18 em diante, aquele texto que fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em favor da injustiça. E o texto fala de Deus entregando a humanidade a toda degradação. Mas hoje eu vou pregar outro texto, mas estou feliz de ver meu irmão Manuel ali, né? Que bênção maravilhosa. Manuel é um homem que Deus ama demais, viu? Louvado seja Deus, venceu mais um infarto aí, né, Manuel? Glória a Deus. Agora obedecer Rubenito, hein, Santo Varão? Andar na linha para Deus guardar o coração aí, né? Obedecer nas questões da saúde para ficar bem, né, Rubenito? Né? Deus abençoe. Me falaram aí que a turma estava dizendo que o Manuel tem o coração de aço, mas é a bênção de Deus que está sobre a vida dele. Que Deus o fortaleça e o abençoe, em nome de Jesus. Abra comigo, irmão, sua Bíblia em Jeremias 38. Jeremias 38. Vou pregar uma mensagem mais objetiva para você nessa noite. Mas a mensagem que eu vou pregar nesse texto, eu nunca preguei, mas eu a fiz em 2005. Nas minhas férias de 2005, de 2004 a 2005, a gente voltou do Chile, e o Senhor me deu essa palavra nesse texto, e eu nunca preguei, estava revisando meus arquivos, né? Jesus diz que o bom escriba é aquele que acha no seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E eu falei, Deus, eu estou com esse sermão pronto aqui, nunca preguei, né? Que bênção, então me usa para abençoar a vida dos irmãos, uma mensagem simples, mas edificante para o nosso coração. Jeremias capítulo 38, eu quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos ler o verso de Jeremias 38, nós vamos ler de 1 a 13, vamos ler responsivamente esse texto da palavra de Deus para a nossa edificação. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas puxaram a Jeremias com cordas e o tiraram da cisterna. Jeremias ficou no átrio da guarda. Oremos ao Senhor. O Senhor tem compaixão de nós. Deus, tem misericórdia da nossa vida. Faz de nós pessoas submissas à tua palavra. Deus, o Senhor mandou Jeremias pregar a palavra e o povo rejeitou, Deus. O povo foi mal e se rebelou contra o Senhor. Ó Deus, e quantas vezes, Senhor Deus, o Senhor levanta pessoas para nos admoestarem, nos advertirem e nós podemos reagir mal, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tire esse orgulho do nosso coração. Livra-nos também dessa atitude de Zedequias, indiferença, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a bênção, Deus, de ser como Ebed-Meleque. Ó Deus, ó Pai, alguém que serve, que ama, que é uma bênção. Fala o nosso coração, Deus, nessa palavra. Alimenta a nossa alma e dá-nos a bênção de viver, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, como alguém que abençoa, como alguém que faz a diferença, como alguém, ó Deus, ó Pai, que é um instrumento para que pessoas sejam libertas da cova, das trevas, ó Deus, ó Pai, de uma vida longe do Senhor. Tem misericórdia de nós, enche-nos com o Espírito Santo e abençoa a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. Há 20 anos atrás eu ouvi um pregador citar essa frase: pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. E é a mais pura verdade, amado irmão, porque Deus ministra as nossas necessidades através de irmãos amados que representam o Senhor Jesus. E o Senhor também nos usa para ser bênção na vida de outros que recebem o cuidado e a bênção de Deus através de nossas palavras, de nossas atitudes ou de nossas mãos. Ninguém foi criado para viver sozinho, irmãos. Um grande pregador puritano, poeta, pastor famoso na história da humanidade, John Donne, criou uma frase que vem sendo usada desde aquela época como uma frase muito preciosa, que diz: nenhum homem é uma ilha. Deus não nos criou para viver sozinhos, para nos fecharmos no nosso próprio mundo, mas Deus nos criou para relacionamentos. Ele nos criou como servos de Deus, em primeiro lugar, para nos relacionarmos com Ele. Lá em Gênesis 1, Ele fala, né, criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus o criou. Mas aí Deus também nos criou para nos relacionarmos conosco mesmos. E dentro do relacionamento da criação, o relacionamento mais importante é o do homem com a sua esposa. Porque diz assim: nos criou, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E um relacionamento conjugal tem que ser homem, entre homem e mulher, porque é o único relacionamento que gera vida. E Deus mandou a nós, aos homens e às mulheres, no mandato, no início da criação, crescer e multiplicar. Então, amados amigos e irmãos, Deus nos criou para nos relacionarmos conosco mesmos. Esse relacionamento começa dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos, e também com toda a sociedade, com a igreja. Deus nos criou também para nos relacionarmos com a sua criação. Então, nenhum de nós é uma ilha. Ninguém foi criado para viver sozinho. E aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos o profeta Jeremias, já no final da sua vida, com provavelmente uns 30 anos de ministério, certo? Jeremias já mais de 30 anos, eu acho que quase 40 anos, Jeremias já tem mais, porque ele começou com 19 anos, aqui Jeremias já deve ter mais do que 55 anos, provavelmente 60. E ele vem pregando, irmãos, a ira de Deus e tem sido rejeitado pelo seu povo. Uma vez ele foi colocado num tronco, amados irmãos. Uma vez lhe bateram na face. O rei o jogou na cadeia algumas vezes. Ele foi, amados irmãos, rejeitado pelos seus próprios familiares. Pessoas que ele cria que eram seus amigos se juntaram para difamá-lo. Ah, amados amigos e irmãos, tramaram contra a sua própria vida. E ainda assim Jeremias chorava pelos pecados deste povo e o amava, amados amigos e irmãos. Jeremias é o melhor estereótipo de um coração pastoral no Antigo Testamento. Oh, há momentos em que Jeremias intercede e Deus diz: não ore mais, eu não vou ouvir a sua oração em favor desse povo. Mas Jeremias não pode fugir do Senhor, não pode fugir do seu chamado. Ele diz para Deus: persuadiste-me e eu persuadido fiquei. E aqui, irmãos, Nabucodonosor já tinha tomado Jerusalém uma vez, já tinha levado a fina flor judaica para a Babilônia, E agora Zedequias está reinando, amados irmãos, porque o rei da Babilônia o colocou para reinar. E ele então, no final, já naquele final, naquela década em que ele reina, ele se rebela contra a Babilônia. E agora os babilônios vieram com um grande exército e já estão fazendo cerco em Jerusalém e vão queimar e destruir aquela cidade. Amados amigos e irmãos, acabando com tudo, Deus levanta Jeremias, mandando o povo se entregar. Quem se entregasse seria poupado. Se você seguir a sequência do capítulo, depois que tiram Jeremias da cisterna, o prendem no pátio da guarda, o rei vai lá conversar com ele, e aí então o rei fala, o que eu tenho que fazer? E ele falou assim, Zedequias, Deus te falou que se você se entregar, ele vai te livrar. Mas se você não se entregar, você está perdido, você não vai escapar. Ele não se entregou, irmão, não obedeceu, e Jerusalém foi destruída, sua família foi penalizada, seus filhos mortos diante dos seus próprios olhos, amados amigos e irmãos, e ele teve seus olhos vazados, irmãos, porque não ouviu a palavra de Deus. Mas Jeremias era um mensageiro fiel, dizendo que quem se submetesse ao jugo do rei de Babilônia, que Deus estava mandando, seria livrado. Mas essa mensagem soou muito dura para o povo. E aqui então nós vemos algumas atitudes de pessoas que se relacionavam com Jeremias. E ao olhar para essas atitudes, eu quero pregar para vocês sobre o tema as pessoas que nos rodeiam. Porque a crise relacional que Jeremias enfrenta é também a crise relacional que você enfrenta e que eu enfrento. E ao olhar para esse texto, ao pensar nas pessoas que nos rodeiam, em primeiro lugar nós encontramos que há pessoas que nos atacam, simplesmente pelo desejo que nós temos de caminhar em fidelidade para com Deus. Olha aí, Jeremias prega a mensagem que Deus mandou. Vamos ler comigo do versículo 3, certo? Até o versículo de número 4. Eu leio o 3, vocês o 4. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. Vocês o 4. Irmãos, os chefes da guarda do rei se revoltam contra Jeremias. Esses homens aqui que apareceram no primeiro versículo, ó, Sefatias, Gedalias, Jucal, certo? E Pazur. Esse Gedalias era filho do Pazur que bateu em Jeremias e foi amaldiçoado. Então, são rapazes que cresceram ouvindo Jeremias pregar, mas eles nem se preocupam. Quando Jeremias faz a profecia, eles dizem, morre esse homem. Visto que está dizendo palavras para afrouxar as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o seu mal. É impressionante, irmãos, que Jeremias já tinha profetizado muita coisa. E muitas coisas que ele já tinha profetizado já tinham se cumprido. O caráter dele como profeta de Deus, como homem de Deus, como servo de um caráter ilibado, já estava comprovado. Todos já sabiam, ele tinha dito que Nabucodonosor viria a primeira vez e veio. E levou a fina flor de Judá. E o povo ainda assim não ouve a palavra do Senhor. E esses líderes dizem, morra tal homem, irmãos. O profeta é um homem fiel a Deus e foi perseguido. E o que eu quero dizer para você quando eu olho para esse texto é o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Eu nunca vi, amado irmão, uma pessoa que faz a obra de Deus dedicado e consagradamente não ser perseguido. Sabe por quê? Porque quando você serve a Deus com fidelidade, você, em primeiro lugar, vai lutar contra o seu próprio pecado. Mas você vai confrontar os pecados dos outros. E as pessoas gostam de ser cômodas. Elas não gostam de ser incomodadas, não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser atacadas. E mesmo que você tenha autoridade de Deus para fazê-lo, elas dizem, como que fala comigo desse jeito? E o mundo, irmãos, é ante Deus. E a Bíblia diz que o mundo vai perseguir todo aquele que buscar a Cristo Jesus. Então, amado amigo e irmão, se você está sendo perseguido, talvez hoje, lá no seu trabalho, por ser crente, ou talvez no seu lar, por amar a Jesus, eu quero dizer para você que isso não é privilégio seu. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Se você anda com Deus, você vai desagradar os pecadores. Se você é fiel a Deus, a sua vida vai afrontar a vida daqueles que odeiam a Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se você está sendo atacado, você fiel a Deus, não tema. Continue firme no seu caminho. Cumpra a sua missão. Porque Deus te ama e mandou Jesus na cruz por você. E o próprio Jesus disse: bem-aventurados quando vocês forem injuriados por causa do meu nome. Porque fizeram assim com o próprio Senhor, que foi processado injustamente por causa da inveja dos fariseus e cravado numa cruz. Todo aquele irmão que andou com Cristo Jesus foi perseguido. Não é privilégio seu. Paulo, irmãos, foi morto fora da cidade de Roma com a cabeça cortada por mandato de Nero, amados amigos e irmãos. Há centenas, milhares de mártires na história da igreja que foram afrontados, amados irmãos, execrados, pisoteados, queimados, entregues aos leões esfaimados da Líbia, como diz o reverendo Hernandes, amados amigos e irmãos, entregues às mãos dos gladiadores, porque andaram em fidelidade com Cristo Jesus. Por que que com você vai ser diferente? Então, se você for perseguido no seu trabalho, ou dentro do seu lar, ou for zombado, não se desanime. O Senhor prometeu que isso ia acontecer, mas Ele também disse que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gosto muito, irmãos, daquele texto que aparece lá em Atos 23, capítulo 11, quando Paulo, depois de pregar o Evangelho no mundo inteiro, volta para Jerusalém, e os judeus da província romana da Ásia o veem na cidade com Tíquico, mas depois o veem no templo e eles levantam a mentira dizendo que Paulo botou judeu no templo, o que era proibido. Então o povo começa a espancar Paulo, tira Paulo do templo, espancam fora do templo, e vem o comandante da guarda romana e amados amigos e irmãos, e toma Paulo. E quando Paulo fala com ele em grego, ele ficou assustado que Paulo sabia o grego, e Paulo pediu para falar com o povo, levantou a mão e pregou em hebraico. E começou a pregar o testemunho dele, o que Cristo Jesus fez na vida dele, como ele era um judeu sério e comprometido com a fé judaica, mas como Cristo o chamou para pregar o Evangelho. E quando ele disse que Deus o chamou para os gentios, o povo começou a gritar: tira da homem da terra! E jogavam terra para cima e lançavam pedras. E o comandante levou Paulo para a fortaleza. E agora os judeus vão tramar matá-lo. 40 deles fazem um voto dizendo que não vão comer enquanto Paulo não morrer. E naquela situação de crise, quando parece que tudo acabou, a Bíblia diz que o Senhor Jesus mesmo apareceu na cela de Paulo, ao lado dele. Que bênção maravilhosa, irmãos. Diz para ele: coragem, Paulo, porque da mesma maneira que deste testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar testemunho de mim em Roma. Que bênção maravilhosa. Se você está sendo perseguido, meu irmão, o Senhor promete para você consolo. Paulo, falando de um contexto de perseguição, lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para consolarmos os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação que recebemos de Deus. E aí vai falar como Deus o tem consolado nas suas perseguições. Então, se alguém te atacar, se alguém se levantar contra você, lembre-se que você está sendo identificado com Jesus. Fizeram assim contra o seu Senhor, fizeram assim contra os seus apóstolos, fizeram assim contra quem foi fiel a Deus, fizeram assim com os profetas, mas não se desespere. É um privilégio poder doar a sua própria vida por amor daquele que deu a vida por amor de você. Alegre-se no Senhor. Se você tem sido perseguido por ser fiel, por pregar a mensagem, Deus vai te abençoar. Como Ele disse coragem Paulo, Ele te diz coragem João, coragem Maria, coragem José, coragem Antônia, coragem meu servo, coragem minha filha. Ainda que você seja atacado, o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. Não se sinta um pobrezinho porque alguém te atacou. Não é privilégio somente seu. Mas o texto nos apresenta, ainda nessa questão dos relacionamentos, olhando para a vida de Jeremias, outro tipo de pessoas que nos rodeiam. Primeiro, ele nos apresenta, então, as pessoas que nos atacam. Em segundo lugar, o texto apresenta as pessoas indiferentes. As pessoas que nos rodeiam. Em primeiro lugar, existem aquelas que nos atacam. Em segundo lugar, existem aquelas que são indiferentes. Versículo de número 5, eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Vocês, irmãos, leiam mais uma vez esse versículo. Irmãos, existem pessoas pusilânimes, indiferentes. Zedequias é o rei. Ele está desanimado. Mas se ele vai falar, não botem a mão em Jeremias, eles não iam botar. Ele está vendo Nabucodonosor chegar, está desmoralizado. Mas no fundo, no fundo, ele tem expressado apreço pelo profeta, mandou botar ele na prisão. Mas algumas vezes tenta mostrar que o respeita, mas no fundo, no fundo, é um cara marada, totalmente indiferente. Para ele, ó, não está nem aí. Uma expressão que o pessoal falava lá no Chile, dá lo mismo, ah? Não está nem aí. Eles querem prender Jeremias, o rei. Mas o que vocês quiserem? Está nas vossas mãos. Não estou podendo nada contra vocês mesmos. E deixa jogar o profeta, irmãos, dentro da cisterna, cheio de barro, que não tem água. A cidade está cercada, já está acabando o pão. Vai ser tão triste, irmãos, que a Bíblia conta a história que algumas mães vão combinar de matar um filho uma da outra e vão cozinhar e vão comer o próprio filho. A situação é terrível, irmãos. É tétrica, é de morte. E Jeremias tem sido fiel a Deus, tem advertido a cidade, chamado ao arrependimento. O rei poderia livrá-lo, mas não fez. Então você precisa entender que há pessoas que em alguns momentos da sua vida, você acha que elas vão se levantar a seu favor, só para você dar com a cara na porta e perceber que elas são pusilânimes, que elas são indiferentes, que elas não fazem diferença nenhuma. Para você não colocar sua segurança em homem algum, para você colocar sua segurança somente em Deus. Pessoas que sabem que você está certo, pessoas que sabem o seu testemunho, pessoas que têm condição de levantar e dizer, não faça isso contra essa serva do Senhor, contra esse servo do Senhor, mas elas, como Pilatos, lavam as mãos, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há pessoas que são pusilânimes, irmãos. É assim. Lembra lá daquele cidadão que estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu em mão de assaltantes e ficou lançado no caminho? A Bíblia conta que descia, ou seja, já não estava indo para o templo, estava voltando do culto a Deus, o sacerdote, o pastor de Israel. Ele viu aquele judeu, o irmão dele, caindo lá, olhando, passou de largo. Tem gente que é assim. Gente levantada por Deus para curar você e ver seu sofrimento, e olha, e passa de largo. Depois desceu o levita, o diácono de Israel, que dirigiu o louvor, que conduzia a ordem do culto, que era o servo de Deus, desceu o levita, aquele que cuidava do necessitado, olhou para o homem, largou para lá, passou de lá. Não faz diferença nenhuma. Lavou as mãos. Mas aí passou o samaritano, que é odiado pelos judeus. Mas aí o samaritano foi lá, amados irmãos, Jesus conta em sua história, pegou o homem, pensou-lhe os ferimentos, colocou vinho, colocou óleo, curou aquele homem. Levou para a hospedaria, cuidou dele, deixou 2 denários, disse para o dono da hospedaria, se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar eu te pago. Irmãos, vai ter gente indiferente na caminhada, mas não se desespere. Você não pode botar a sua segurança no que as pessoas dizem a seu respeito. Cuidado, irmão. Confie no Senhor. Cuidado com a multidão, sabe por quê? Porque a multidão, no domingo, ela grita assim, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ela coloca as suas palmas, as suas vestes. Jesus entra montado no jumentinho e a multidão diz, bendito o filho de Davi, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ó, deu certinho, hoje é o domingo de Ramos, né? Bateu certinho, não tinha nem preparado. E a multidão vem, louvado seja Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Os fariseus falam, Jesus, eles estão falando. Jesus fala, se eles não falaram, as pedras falarão. Sexta-feira de manhã, os fariseus tramaram tudo, entregaram Jesus, e aí lá está a multidão, falando, deixa eu entregar Barrabás para vocês. Não, mas o que é que eu faço do rei dos judeus? Incitados pelos sacerdotes, agora eles gritam, crucifica, crucifica, crucifica. O que eu estou querendo ensinar para você com esse texto como ilustração na mensagem dessa noite? Irmão, que a sua identidade não pode depender de como fulano te trata, de como ciclano te trata. A sua identidade tem que vir da cruz. Você tem que entender que o seu valor não está ligado ao sorriso que fulano te dá, ou a cara feia que fulano faz para você, ou a resposta que você esperava de fulano. Não, meu irmão, a sua identidade vem da cruz. Você foi eleito antes da fundação do mundo, se você crê em Jesus. Jesus pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Se você foi regenerado, você creu, ele te selou com o Espírito Santo. Das mãos de Deus Pai, ninguém te tira. O Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, meu irmão, se pessoas das quais você confia traíram a sua confiança, lavaram as mãos e te entregaram, continue com um sorriso no rosto. Porque a sua identidade não vem das pessoas que estão ao seu redor. Ah, fulano não me telefonou. Vou chorar, ele não me ligou. Ah, o que, que é isso, meu irmão? Fulano não te ligou, mas Jesus desceu da glória e morreu na cruz por você. Pare com isso em nome de Jesus. Amém? Vamos crescer? Amém, meus irmãos? Vamos crescer. A nossa identidade vem da cruz, o Senhor nos ama. Ninguém muda o coração do Senhor para conosco. Então, se alguém for indiferente, se alguém não olhar para você, tem gente que fala, nossa, fulano passou do meu lado e não me cumprimentou. Problema dele. E se ele não te cumprimentou, sabe o que você tem que fazer? Vai lá e cumprimenta. Fala assim, boa noite, irmão, você está bem? Cláudio fala assim, meu Deus, você é cara de pau demais, meu amor. Tem vezes que tem gente que passa do meu lado, eu falo, deixa eu ir ali. Ela, mas a pessoa não quer te cumprimentar. Eu falei, não estou nem aí, vai me cumprimentar. É crente ou não é crente? Ainda que não queira, eu falo, boa noite, irmão, fulano de tal. A pessoa, boa noite. Irmãos, a gente é crente. Nós não estamos preocupados com isso, não. A sua identidade vem da cruz. Então, por favor, em nome de Jesus, pare de ser dodói. Amém? Amém? Vamos crescer espiritualmente? Ainda que alguém ataque você, ainda que alguém seja pusilânime e não seja leal, o Senhor te ama. Ninguém tira você das mãos dele. Louvado seja o nome do Salvador. Amém, meus irmãos? Amém. Mas que legal, né? Você nunca imaginou que eu ouvi um sermão desse hoje à noite. Mas as pessoas que nos rodeiam podem nos atacar, podem ser indiferentes. Mas o texto nos apresenta, irmãos, que há pessoas que nos amam. Há pessoas que nos atacam. Há pessoas que não fazem diferença. Mas há pessoas que nos amam. Jogaram o profeta na cisterna. O profeta, irmãos, não era um homem de tanta idade, se você pensar nos dias de hoje. Mas, na expectativa de vida dos dias dele, ele já era um homem muito velho. E, além disso, tinha apanhado por causa do seu senhor, sofrido, demacrado, vivido em depressão, boa parte da sua vida, jogado na cisterna. Não tem o que comer, jogaram ele lá. A Bíblia diz que ele ficou atolado na lama. Mas louvado seja Deus, porque Deus resolve levantar pessoas para expressar o amor dele por nós através dessas pessoas. E o texto fala aqui, irmãos, de um cidadão chamado Ebed-Meleque. Vamos ler o texto comigo? Responsivamente de novo? Versículo 6. Jogaram Jeremias lá, você lembra, né? E ele ficou atolado na lama lá dentro, sem comida, no escuro. Irmão, cisterna era um negócio quente que você não tem ideia. Aquela região lá de Israel, no verão, é terrível. Imagine, não tem ventilação. Ele ali, com a parede do lado do outro, e aí, atolado no lodo, transpirando. As pessoas desidratavam, até morriam. De repente, então, ouviu Ebed-Meleque. Versículo 7. O etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque à casa do rei e falou. Leia o 9 para mim, irmão. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui uns 30 homens, tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. 11 vocês? Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora estas roupas usadas estes trapos nas axilas, calçando as cordas, Jeremias o fez. Todos os 13 puxaram a Jeremias com as cordas e tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Algumas coisas são muito curiosas aqui, irmãos. Quem é Ebed-Meleque? Ebed-Meleque não é o nome dele, é o título dele. Esse título em hebraico junta duas palavras. Eved, em hebraico, é servo, e Melech é rei. Eved-Melech, Ebed-Meleque, o servo do rei. Era um homem que era um escravo do rei, a serviço do rei. Eunuco, alguém que não tinha se casado. Alguém que tinha que se dedicar integralmente a serviço do rei. Outra característica desse cidadão, etíope, não era judeu. Provavelmente circuncidado, mas não era branquinho que nem aquele judeu, não. Era negão, tintoso, louvado seja Deus, da minha família. É? Negãozão lá em Israel, né? Não sei se tinha cabeça rapada assim que nem a minha, né? Geralmente negão às vezes rapa a cabeça assim, quando chega a idade. E aí, de repente, então, ele estava lá e aquele homem, que não era do povo judeu, chegou para o rei e falou assim: meu rei, esses homens erraram fazendo isso com o profeta Jeremias. Acabou o pão em Jerusalém, ele vai morrer de fome lá. Olha a compaixão desse homem, olha o amor desse homem. Ele não é nem judeu, ele nem fazia parte do povo de Deus, mas estava servindo ao Senhor, estava ali, irmãos, servindo ao rei, e falou com o rei, intercedeu por Jeremias. O rei falou: pega 30 homens aqui, vai lá e tira ele de lá, para que ele não morra. E ele foi lá, então, debaixo da tesouraria, a Bíblia conta para nós, pegou uns panos, pegou umas cordas, amarrou, mandou Jeremias botar debaixo das axilas, as cordas nos pés, Jeremias devia estar fraquinho, e eles subiram Jeremias. E o rei ainda prendeu Jeremias no ato da guarda. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, irmão: Deus cuida de você. E ainda que você esteja sofrendo e gemendo, Deus vai levantar alguém para cuidar de você, caso você necessite. Ebed-Meleque, irmãos, não ama somente de palavras, mas ele ama com as suas atitudes. E ele se levanta para cuidar daquele precioso pregador e um dos maiores pastores do Antigo Testamento, chamado Jeremias, o profeta que chora pelo povo de Deus. Com isso que eu aprendo que em nossos relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam, há pessoas que vão nos atacar, há pessoas que serão indiferentes, mas há pessoas que cuidarão de nós. Louvado seja Deus, irmãos. Há pessoas que Deus vai levantar para cuidar da nossa vida. Irmãos, eu gosto muito de 2 Timóteo. É a última carta que Paulo escreve no Novo Testamento. Paulo já está na sua segunda prisão. Foi preso uma vez, foi solto. Provavelmente pregou o Evangelho na Espanha, ajudado pela igreja de Roma, como ele queria. E depois foi preso de novo por Nero. E agora ele está numa prisão, irmãos, numa cela isolada, sem ventilação alguma, escura, e está prestes a receber a sua sentença de morte. Ele diz que na prima acta, a primeira audiência romana, ninguém esteve ao seu lado, ele estava sozinho, e agora viria a segunda audiência, e ele seria condenado à morte. Mas ele conta para nós em 2 Timóteo 1,16, sobre um irmão lá da cidade de Éfeso, que era seu filho na fé, chamado Onesíforo. Ele diz o seguinte: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Deus abençoe o lar de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, foi solícito a meu respeito e, chegando em Roma, me procurou até me encontrar. Irmãos, Roma era a grande cidade do mundo nos seus dias. Tinha mais de 200 mil habitantes, tinha várias prisões. Onesíforo, irmãos, fez uma viagem longa da província romana da Ásia, chegou em Roma, ia em cada presídio, perguntava para o guarda: Paulo está hospedado, Paulo está preso aqui. E ele não estava nem aí, irmãos. E o texto diz que ele animou Paulo, mas o Cristo diz que ele não se envergonhou das algemas de Paulo, e mais do que isso, irmãos, ele o buscou solicitamente para o ajudar. E Paulo, no final da sua vida, abençoa Onesíforo, que o Senhor conceda misericórdia à casa dele, porque ele cuidou de mim como servo de Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Há pessoas que vão cuidar de nós na obra de Deus. Há pessoas que vão chegar no dia que a gente estiver na luta e vão dizer: você tem sido uma bênção na minha vida. Louvado seja Deus. Você vai se levantar. Ah, meu irmão, a pessoa que não vai se envergonhar de você no meio da luta, vai estar ao seu lado, Deus vai levantar irmãos fiéis. Há pessoas que vão te buscar solicitamente e ser uma bênção na sua vida. E quando essas pessoas aparecerem, você tem que agradecer a Deus pela vida delas e clamar a Deus que conceda misericórdia sobre elas, tal como o apóstolo Paulo fez com Onesíforo. Onesíforo, meus irmãos, Deus levanta pessoas que cuidam de nós. E eu quero dizer para vocês que a maior prova disso é que quando nós estávamos jogados na cisterna do pecado, na cisterna da miséria, da vida longe de Deus, Deus enviou o seu Ebed-Meleque, que desceu da glória e se fez homem. E esse Ebed-Meleque, servo do rei, ele obedeceu fielmente e foi à cruz e com seus braços abertos, recebendo sobre si a ira de Deus, jogou as cordas para tirar a mim e a você da cisterna do pecado, da cisterna do diabo, da cisterna do inferno. Ebed-Meleque é tipo de Cristo. Jesus foi quem desceu da glória ao fundo do poço, deu a sua vida na cruz para nos salvar e ressuscitou. Ele é a maior expressão do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio te buscar. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nunca ninguém te amou como Salvador. Ele vai continuar cuidando de você, minha irmã. Ele continuará cuidando de você, homem de Deus. Portanto, não desanime. Tire os olhos dos homens. Ponha seus olhos em Cristo, porque nunca ninguém te amou como esse maravilhoso Salvador. Ao olhar para essa mensagem dessa noite, eu quero lhe perguntar: como tem sido o seu relacionamento com as pessoas que te rodeiam? Existem alguns que te atacam? Existem alguns indiferentes? Existem outros que revelam amor? Mas deixa eu mudar a pergunta. Que tipo de pessoa tem sido você nos relacionamentos que você tem vivido? É você uma pessoa que ataca? Que difama? Que apedreja? É você uma pessoa como Pilatos, indiferente, que lava as mãos e só se preocupa da sua própria imagem? Ou você, porque foi transformado por Jesus, renuncia a si mesmo e faz como Ebed-Meleque fez, o Onesíforo, a ponto de renunciar a si mesmo e, se necessário for, se sacrificar para demonstrar o amor de Deus para com aqueles que Deus colocou para ser bênção em sua vida? Quem é você? Alguém que persegue? Alguém indiferente? Ou um servo ou uma serva do rei? Irmãos, que nós olhemos para Jesus, que deu sua vida na cruz por amor de nós, e que nós não fiquemos pensando que somos coitadinhos porque alguém nos atacou ou porque alguém não ligou para nós, mas que nós saibamos que somos amados, e porque somos amados, podemos expressar o amor de Deus até para com aqueles que não estão nem aí para conosco. Então, meu irmão, que no nome de Jesus você não seja alguém que tem temor de homens, que você não se sinta pobrezinho de mim, viva como se fosse uma vítima. Você foi amado. Se alguém te atacar, abençoa essa pessoa. Se alguém não te ligar, abençoa essa pessoa do mesmo jeito. Pare de ficar com dodó e dor de cotovelo. Meu irmão, em nome de Jesus, você foi amado. Jesus te tirou de debaixo da ira de Deus e garantiu para você o lugar nos céus. Você é a pessoa mais abençoada da terra. Deus te levante para ser uma bênção nesse mundo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que você tome das mãos do Senhor e ande junto com Ele para ser uma bênção onde Ele colocou. Que Deus faça de você um instrumento da bênção de Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.